se poto, que as mina fica maluca. No baile do Bruninho Beach, vem pra cá que nós cutuca. Vai sentando com essa bunda, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando com essa bunda. Vem pra cá que nós cutuca, vai sentando com essa bunda. E mexe o bumbum, ela vai se jogar na mão. Junto com as amigas ela vai se jogar. Junto com as meninas ela vai encostar. Chegou, parou bem fina, postura exemplar. Bebeu muita tequila, começou a dançar. Mexe o bumbum. Bicho poto, que as mina fica maluca. No baile do Bruninho Beach, vem pra cá que nós cutuca. Vai sentando com essa bunda, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando com essa bunda. Vem pra cá que nós cutuca, vai sentando com essa bunda. E mexe o bumbum.